zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, capoeira mata um. Santo Antônio pequenino é meu santo protetor. Cabra, você não me assombra, na capoeira sou doutor. Capoeira mata um, zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum, capoeira mata um. Bote o pandeiro caboclo no jogo do birimbau. Biribé pau, é pau. Fazer biribau, é pau. Biribé pau, é pau. Fazer biribau, é pau. É pau, é pau. Santo Antônio pequenino é meu santo protetor. Cabra, você não me assombra, na capoeira sou doutor. Do birimbau, biribé pau, é pau. Fazer biribau, é pau. Biribé pau, é pau. Fazer biribau, é pau. Biribé pau, é pau. Fazer biribau, é pau. Biribé pau. Zum, zum, zum, capoeira mata um. Zum, zum, zum.